come xota, índio come cu, índio come xota. Lá vai fogo. Já deu meia noite, eu só quero curtir. Mas eu sou casado, minha mente fica assim. Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim. Eu tô virado no caralho, eu tô virado no caralho, eu tô virado no caralho. Oi, vai, oi, vai, oi, vai, oi, vai. Eu reparei na peça que ele tava, eu reparei na capa da tua bocada. Quando ele tá pesadão, eu fico toda molhada. Doida pra sentar na nave do banco e tu tá quebrado.